A Prefeitura de Foz do Iguaçu está convocando para apresentação nesta quinta-feira os aprovados no concurso público para a Secretaria Municipal de Educação. A apresentação dos documentos para a contratação poderá ser realizada até a próxima quarta-feira. Na sequência, os aprovados serão encaminhados para os exames médicos de admissão. Já no dia 6 de março, deverão assumir as turmas de alunos nas escolas e centros municipais de educação infantil. O Diário Oficial do município trouxe no dia 10 a classificação final dos aprovados para os cargos de professor, professor de educação física e educador infantil. Nessa primeira convocação serão chamados 160 professores, 50 educadores infantis e 20 professores de educação física. A apresentação dos convocados com a documentação necessária para a contratação deve ser feita no Departamento de Recursos Humanos das 8 ao meio-dia. A ordem de apresentação foi publicada no Diário Oficial desta última quarta-feira e pode ser acessada no site da Prefeitura, pmfi.pr.gov.br. Os novos professores irão preencher as vagas de profissionais que se aposentaram, profissionais que estão de licença maternidade, especial e de saúde, além dos contratos temporários, feito através do processo seletivo simplificado. O município conta com cerca de 26 mil estudantes, entre as escolas e centros municipais de educação infantil. E não era realizado um concurso público para preenchimento das vagas desde o ano de 2009. A intenção é que um concurso promovido no mês de dezembro do ano passado supra a demanda de cargos. Além da contratação de professores e educadores municipais, o município promoveu pela primeira vez um concurso específico para o cargo de professor de educação física. Sendo assim, o município cumpre a Lei de Diretrizes e Base, que traz a educação física como um componente curricular integrado à proposta pedagógica da escola. As aulas devem ser ministradas por profissionais com licenciatura em educação física. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.